Vejo muita gente amada confiando só em si. Se protegem como podem nesse mundo mal aqui. Mas eu creio na palavra que Jesus jamais mudou. Ele guarda o seu povo e quem nele confiou. Há poder no sangue de Jesus. Redimiu os meus pecados, me curou. Infalível sangue de Jesus. Poderoso é o seu sangue, sim. Poderoso é o sangue carmesim. Com a violência aqui, saem as ruas protestando. Nada, nada vão conseguir. Para ter a paz eterna, tem que olhar só para a cruz. Confiar literalmente nesse sangue de Jesus. Jesus, redimiu os meus pecados, me curou. Infalível sangue de Jesus, poderoso é o seu sangue, sim. Beijo.